dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos Carrascos dos Mestres. A gente vai continuar hoje aquela nossa série revisitando as regras do Fate. Se você ouviu o nosso último Rolando Mais 4, nós falamos nele sobre os aspectos do personagem. Hoje vamos continuar falando sobre aspectos. Vamos falar sobre os aspectos de situação, aspectos do cenário e consequências. E também vamos falar como amarrar tudo isso, amarrar todas essas regras sobre os aspectos de uma forma geral. Hoje aí estamos com o Pedro. Olá, galera, tudo bem? E com o Jean. Olá, jovens padawans, bem-vindos novamente. Espero que a gente consiga facilitar para vocês aí entendimento dos aspectos. No nosso último episódio, a gente conceituou o que é aspecto, que é algo importante, que define algo ou alguém, e explicamos sobre os aspectos de personagem. Só que, em Fate, não é só os personagens que podem ter aspectos. Basicamente, tudo pode ter um aspecto. As situações, os objetos, o próprio cenário possui seus aspectos. O cenário pode ser descrito de maneira rapidamente na forma de aspectos. Antes da gente falar sobre aspectos de cenário, vamos começar falando sobre os aspectos de situação. Alguém quer definir a ideia por trás do aspecto de situação? Aspecto de situação é alguma característica ou algum objeto daquela cena específica que está sendo desenrolada no jogo. Então pode ser o exemplo clássico do que é fogo, né, para indicar que está tendo um incêndio onde você está, ou pode indicar que está escuro, chovendo, nevando, ou que, na verdade, tem uma escadaria muito alta que a gente não sabe onde é que vai dar. E todos esses tipos de coisas que podem ser relevantes, né, numa cena específica, são aspectos de situação. Isso. Dá para pensar aspecto desde, por exemplo, desde ser alguma característica física, pode ser alguma característica, por exemplo, até emocional, se isso for interessante para o jogo. Embora comece a ficar abstrato demais. E os aspectos de situação, eles podem ser, como é que eu vou dizer, bastante temporários também. Eles podem sumir se a situação acaba mudando também. Quando você pega um aspecto de cena, um aspecto de situação, e isso é importante, gente, vocês vão ouvir falar de aspecto de situação, aspecto de cena, às vezes até como aspecto de cenário, apesar de ser um pouco diferente para esses aspectos, você está falando de algo que está acontecendo. Então, por exemplo, um prédio em chamas, obviamente vai ter o aspecto em chamas. Mas às vezes, se você está, por exemplo, vou dar um exemplo, o Conselho de Elrond em Senhor dos Anéis, a hora que o Frodo coloca mostra um anel, é perceptível que há um aspecto, foi colocado um aspecto em cena de tensa, reunião tensa. A própria presença do anel trouxe esse aspecto de cena de deixar tudo muito mais tenso em relação ao que está acontecendo. A gente vai falar agora como é que a gente traz ou descobre aspectos de situação. Se a gente lembrar lá atrás, a gente falou das ações, dos quatro tipos de ação que você faz em Fate. Fundamentalmente, a ação que você vai sempre utilizar para descobrir ou colocar uma vantagem em jogo, colocar um aspecto de situação em jogo, é a ação de criar vantagem. Por quê? Ela permite você localizar, digamos assim. Lembrando que, como a gente disse lá atrás, nem tudo que o mestre, que o narrador descreve, é um aspecto. Você pode colocar que é aspecto aquilo que é realmente relevante. Então dizer, o sol tá bonito, não quer dizer que isso seja necessariamente um aspecto. Mas se você quiser colocar, ok, tá vindo uma horda vampírica e tal, o sol está surgindo, você cria uma vantagem que, ok, tá vindo esse sol, vou utilizar ele a meu favor. É, exatamente. A ideia é assim, o jogador, quando o jogador tem uma autoridade, de certa forma, em que ele pode fazer algum detalhe na cena, poderia não ser tão relevante, e transformar aquilo, dar uma relevância para aquela característica no jogo. Porque é exatamente como tu tinha falado, Fábio. Tudo que o mestre coloca não precisa ser aspecto. A gente pode, inclusive... É mais chato, mas dá para fazer, inclusive, alguma cena sem aspecto de cena nenhum, sem aspecto de situação nenhum. E os jogadores mesmos acabarem colocando, por exemplo. Então, isso acaba sendo um dos elementos do Fate, porque o Fate tem essa... permite os jogadores também botarem um pouquinho de fazer um pouco da função de mestre comparado a alguns outros jogos. E eu acho também que é importante, quando você está jogando, né, você se atentar para essas duas coisas, que é uma parte importante, digamos assim, do papel do jogador nessa hora é tentar perguntar se não ficar claro para ele, para o mestre, o que é aspecto, o que é que não é, né? Ou se, por exemplo, ele percebe que alguma coisa ele acha que deveria ser um aspecto, mas não é, como é que ele faz? Ou se o mestre esqueceu, ou como é que ele faria para que isso acontecesse, né? E talvez aí já começar a desenrolar, já ter o movimento da cena, digamos assim. Né? Usar essa possibilidade de criar uma vantagem, ou às vezes de superar, para tentar ir mudando os aspectos da cena para tornar para a cena poder se desenvolver mesmo, digamos assim. Né? Que aí a história já começa... Você começa a ter o desenvolvimento da história, né? Você começa a ter naquelas ações ali, os motivos pelo qual ele está jogando, ou superar, ou criar vantagem, você começa a fazer com que a história vá se movendo na direção do que os jogadores querem levar. Digamos assim, que é uma coisa que em outros jogos fica muito solta, né? E às vezes o mestre acaba ou fechando muito, ou então os jogadores ficam muito perdidos, e no Fate, como tem lá os... Como a gente sabe quais são os aspectos, digamos assim, que o mestre colocou no começo, a gente pode... Você já tem... Tanto é muito mais aberto, porque todo mundo pode mudar, quanto você já tem uma certa direção, digamos assim, né, dos personagens, que eles têm algo para trabalhar em cima, para mudar, para chegar no resultado que eles querem. Então, acho que é uma parte bem legal, assim, dessa questão de como usar os aspectos de cena, sempre pensar nisso, assim, tipo, ah, você tá em chamas e eu quero apagar... Então, como é que a gente faz para apagar um incêndio do prédio? Então, se o clima da reunião ficou tenso, ou se o rei parece que está insatisfeito com alguma coisa, como é que a gente faz para resolver isso daí? Digamos assim, se os personagens estão numa audiência com a figura de autoridade, que tem autoridade sobre eles, e eles querem resolver esse problema. Né? Então, aí você já tem um início aí de uma... Até talvez de uma side quest ou... de muitas outras coisas, assim, que dá pra fazer com feito bem claro, assim. E que em outros sistemas não fica tanto. Ah, sim. Uma coisa que eu ia comentar só, que é legal também, disso aí que tu tava falando, Pietro. Isso é legal, no caso do mestre, ele sempre colocar... Tentar. O ideal é tentar o mestre mostrar os aspectos que estão em cena. Os jogadores, eu pelo menos sempre faço isso. Porque daí, inclusive, os jogadores já conseguem entender de forma metagame no que eles conseguem já lidar naquilo ali, o que o mestre pensou também que é importante para a cena. E aí, claro, ou usar os aspectos, né, de situação, de cena, ou eles criar aspectos, entendeu? Ou até mudar algum aspecto de cena através de dar ação de criar vantagem. É, isso é uma maneira de se enxergar as coisas. A gente falou também da ação de superar. A ação de superar pode ser também entendida não só como... Porque a definição padrão da ação de superar é você fazer algo... É literalmente superar um obstáculo que já exista. Só que uma coisa importante. Esse obstáculo pode muitas vezes estar representado na forma de um aspecto. Se ele estiver representado na forma de um aspecto, você provavelmente vai ou remover esse aspecto ou vai renomear esse aspecto. Então, por exemplo, a situação tensa lá de um anel, a hora que o Frodo chega e diz eu vou levar o anel, eu só não sei como, ele já ameniza. Ao invés de todo mundo ficar brigando pelo anel, ele fala, não, eu vou lá e vou resolver, só não sei como vou resolver, mas eu vou resolver. Então, ele já mudou a situação de reunião tensa para temos que ajudar o Frodo, temos que ajudar o portador do anel. Eu até posso fazer um parênteses nesse aí também. Também assim, isso daí é interessante, que é legal no Fate, assim. Dá pra gente fazer as coisas de forma bem mecânica, né? Por exemplo, nesse caso daí, como vamos supor, era uma reunião, né? Usando o exemplo do Senhor dos Anéis, né? Uma reunião tensa lá, diplomática, e aí o mestre colocou esse aspecto assim, tá tenso. Por exemplo, tá, vamos supor, tava tendo uma. Tá à beira de uma guerra civil, o rei, etc. Os jogadores estão tendo que lidar com isso e tal. E aí um jogador vai lá, daí ele bota o superar, né? Rola lá, por exemplo, sei lá, o persuasão, a diplomacia. E aí ele remove o aspecto, né? Ou até muda o aspecto, né? Na cena. Outra coisa também legal para se considerar no Fate é que nem tudo precisa ser a rolagem de dados. Então, uma coisa que dá para fazer também, de acordo com que os jogadores escolham ou fazem, alguma ação que eles fazem, pode inclusive remover ou alterar algum aspecto que tem em jogo. Isso, até porque, já aproveitando, é importante notar, gente, que aspectos de situação só permanecem em jogo enquanto aquele aspecto for relevante. Vamos imaginar, o prédio tá pegando fogo. Ah, a gente vai cair fora enquanto o prédio tá pegando fogo. De repente, aquele prédio pode, em chamas, pode continuar sendo um aspecto em cena, por exemplo, numa outra cena de perseguição, onde um dos jogadores pode querer, mestre, eu tô usando isso para que todos os carros da polícia saiam do nosso caminho e vão lá ajudar a combater o incêndio. Só que se isso não for mais interessante, o mestre simplesmente fala, ok, o prédio torrou de virar cinza, ou então ele já rescaldaram, enfim, já não tá mais valendo. De qualquer maneira, aquele aspecto já não está mais em jogo. Ele já não está mais valendo para nada. Aproveitando agora, gente, vamos comentar uma coisinha que a gente falou lá atrás, nas regras, quando a gente fez o básico das regras do Fate, e que muitas vezes é confuso. São algumas coisas que são confusas. Primeira coisa. A parte de invocações gratuitas em Fate. Sempre que você utiliza uma ação de criar vantagem, você cria ou modifica um aspecto e coloca nesse aspecto invocações gratuitas dele. O que basicamente quer dizer o seguinte, você pode utilizar esse aspecto sem precisar pagar, tirar dos seus pontos de destino para utilizar ele. Lembre-se, toda vez que você utiliza... você invoca um aspecto, você tem que pagar pontos de destino. Essa é uma das situações que quebra essa regra. Digamos assim que a invocação gratuita é aquele momento que você ganha pelo esforço que você teve de geral descobrir esse aspecto. Por exemplo, aquela velha situação de combate, eu vou deitar a mesa para servir de escudo. Ok, aquele escudo improvisado, você tem uma invocação gratuita. Você vai se defender de um tiro? Ok, eu vou utilizar essa invocação gratuita para aumentar minhas chances de ser bem sucedido. É uma recompensa porque você investiu uma ação um turno inteiro, né? Digamos assim, em situação de conflito ou naquelas outras formas de resolução. Você gastou uma ação inteira para fazer aquilo dali, né? Enquanto você poderia estar fazendo outra coisa. Digamos assim, você poderia estar tentando causar estresse nos oponentes e coisas assim. Mas não, você resolveu investir seu turno naquilo e é a vantagem que você tem aqui no futuro, você... ou um colega, ou um aliado, alguma coisa assim, vão poder utilizar aquela vantagem pela primeira, ou se você tiver muita sorte nos dados, ou tiver um resultado muito bom, até por uma segunda vez, né, sem precisar gastar, porque você já gastou, digamos assim, a ação do seu personagem naquilo dali. E uma coisa que eu costumo fazer, justamente penso nessa ideia mecânica dele, né, de ação, e que justamente essa ideia que o jogador perderia, né, a ação dele, mas daí tem que criar o aspecto, criar a invocação gratuita, coisas do tipo. Lembrando também, né, que a gente pode também não só rolar, criar vantagem para criar um aspecto e pegar, ganhar uma evocação gratuita, né, nesse aspecto que criamos. Podemos, na verdade, usar criar vantagem para ganhar invocações gratuitas de um aspecto já existente também. E eu costumo fazer isso, inclusive, mesmo quando não está em conflito também. Tentar separar mais ou menos o que os jogadores fazem por ações, assim, sabe? Então, eu estava jogando Dystopian Universe presencial com o meu grupo de jogo que a gente costuma jogar, e eu fiz mais assim, porque nenhum jogador estava jogando na mesma cena em si, sabe? Cada um estava, na verdade, paralelamente fazendo suas atividades. E eu procurei fazer assim. Na verdade, tipo, o jogador tentou fazer alguma coisa que parece ser com criar vantagem, ou usou mesmo a ação. Ah tá, peraí, fulano. Então, vamos dar uma leve pausa no turno, aí vamos para mais ou menos o outro que ele quer fazer. Assim tu consegue recompensar um pouco os jogadores que fazem as outras ações. Uma grande vantagem dessa questão do aspecto de situação, gente, duas, na verdade, que eu gosto muito de frisar, e isso pra você, jogador, é importante pensar, é um. Se o seu personagem for o tipo de personagem investigador que não vai pra campo, eu gosto de citar o exemplo da Penélope Garcia do Criminal Minds, essa é a forma que você tem de atuar diretamente em cena e aplicar dicas. Então, por exemplo, um jogador chega pra você, chega e fala, ah, eu vou... dá uma investigada pra mim nessa cena. Aí ele mostra, por exemplo, com uma webcam. Ele olha, aquele local ali tá com... O Messi pede um teste de criar vantagem. Ele percebe, por exemplo, que um dos determinados locais lá tem uma falha de construção. Ou então ele, pelas informações que passam sobre o suspeito, o jogador já descobre alguma coisa sobre o modus operandi dele e tal. Isso é muito interessante, porque isso aí o jogador contribui. Por quê? Porque essas invocações gratuitas, estando tudo em aberto, ele auxilia depois os outros jogadores. E a segunda coisa é uma coisa que eu falo que foi o que me ganhou no Fate. Pra quem gosta de cenários em que, por exemplo, tenha situações de mudança de regra abrupta, eu gosto muito de usar isso no Destino dos Desenhos Animados. O que que acontece? Pessoas normais, seres humanos, não poderiam utilizar a lógica de desenho. Só que, de repente, se um determinado local ou alguém colocou um aspecto de lógica de desenho valendo dentro daquela cena, um humano que, por exemplo, despenque do alto de um prédio não precisa morrer automaticamente. Ele pode usar e falar, mestre, eu tô usando essa invocação gratuita da lógica de desenho, ou pagar um ponto de destino por causa da lógica de desenho pra reduzir o impacto ou reduzir o dano que eu vou sofrer. Uma coisa que eu percebi que acaba sendo um pouco de... às vezes o pessoal, jogadores novos, às vezes não entendem, não pegam muito a ideia que o criar vantagem, ele dá a invocação gratuita, né? Quando mais ou menos, né? A diferença da invocação gratuita por gastar Fate Point, né? Eu vejo que existe uma dificuldade, mas ele também pode ser justamente usado para a gente poder criar invocações gratuitas no próprio aspecto também e tal. Como é que vocês lidam mais ou menos com isso daí, de explicar as invocações gratuitas, a diferença para os outros jogadores? Eu vou explicando aos poucos, e isso é uma coisa que muita gente faz crítica, até quando as pessoas... Eu permito o esquema que eu chamo do esquema do Sherlock Holmes. Por exemplo, o cara tem uma invocação gratuita, aí ele pegou uma pista, aí ele pegou uma segunda pista relacionada àquela primeira. Ao invés de eu deixar as duas, eu junto elas, modifico o nome e falo, ó, isso aqui representa isso aqui, você tem essas invocações gratuitas. E você vai, e quando, aí o que que acontece? Isso toda vez, isso eu vou falar, toda vez que eu jogo as aventuras que tem uma parte mais de investigação, chega no final que a galera tem, eu começo a dar invocação gratuita, eles estão com os pool de invocação gratuita, e sempre tem um espertinho que percebe isso e fala, ok, mas eu vou usar todas essas invocações gratuitas, e isso é uma coisa importante, gente. As invocações gratuitas, quando você for usar invocações gratuitas de um aspecto de situação, você pode utilizar quantas ela quiser, quantas delas você quiser. Você só, é aquela história, continua valendo a regra que você só pode utilizar um aspecto uma vez por cena. Por teste. Um determinado aspecto, para cada teste, você só pode utilizar uma vez. Mas, você pode pegar, por exemplo, você tem 10 invocações gratuitas em um determinado aspecto de situação, você pode utilizar, sim, todos esses 10 essas 10 invocações gratuitas pra, digamos assim, sentar o pau, pra garantir que vai dar tudo certo. É, eu nunca usei assim as invocações gratuitas podendo combinar todas elas. Eu sempre usei podendo combinar se tu resolve gastar um ponto de destino pra aquilo ali, porque no livro tem assim, não... Não, eu acho que eu particularmente, isso, particularmente, eu uso quando elas vão fazendo sentido de unir aquelas coisas. Então, por exemplo, eu faço uma situação A e uma situação A linha, vamos dizer assim. Eu tenho um aspecto relativo a uma pessoa e um outro aspecto também relativo a essa mesma pessoa, mas indiretamente. Se vocês ouvirem... principalmente esses desenhos animados tem muito disso, e a Vila do Queijo também tem muito, que você mistura. Então, por exemplo, se eu falo o aspecto você tem a ideia de um moleque que não tá batendo pino, só que aí você descobre que o que o moleque falou é parcialmente verdade, aí você já mudou o aspecto. Aí você descobre que realmente a ideia que ele tinha, que o pai dele tava virando um desenho, é verdade. E aí você põe o nome do pai dele. E por aí afora. Ah, olha só. Tava ouvindo vocês aqui, mas tava procurando no livro, né? Até pra... Por exemplo, que uma coisa que tem no Fate que é legal é que normalmente todo mestre, ou sei lá, grupo de jogo, coisa do tipo assim, tem as suas próprias regras, vai mudando, né? Isso é legal do Fate. Fate, ele é meio orgânico, assim, né? Vai botando... Aí é pra poder ver como é que é a regra em si que tá no livro, né? Da invocação gratuita. E aqui diz bem aqui que no livro, a invocação gratuita, tu não pode gastar várias invocações gratuitas pelo mesmo aspecto. Mas a mesma coisa como seria invocar o aspecto. Tu não pode invocar várias vezes o mesmo aspecto, né? Na mesma situação. Só que a diferença... Só que tem um detalhe. A única diferença da invocação gratuita tem aqui, pelo menos no livro escrito. Na página 62 aqui do Fate, invocações grátis, que diz aqui que tu pode invocar a invocação gratuita, e se tu quiser melhorar esse bônus, né, tipo invocar uma segunda vez ela, na verdade tu tem que fazer combinando ela com o gasto da invocação normal, aí vira mais 4, ou tu pode rolar de novo duas vezes. Então, tecnicamente, no caso do livro, não permite, mas aí depende do... De cada mestre, cada mesa. Eu particularmente... Eu coloco que permite, porque eu acho que isso é uma saída mecânica, mais inteligente, que oferece também um pouco aquele lance, como eu disse, do Sherlock Holmes. Você combar uma série de ações e tal. Isso obviamente vai variar de mesa pra mesa. Eu costumo permitir porque eu acho isso muito... Até eu acho mais... Eu acho mais interessante, o jogador se sente mais recompensado, vamos dizer assim. Tipo, não é aquela coisa do cara que fez um mega esforço e depois não consegue aproveitar, entende? Sim, sim, sim, também pode acontecer isso. Tu, Pedro? Eu acho que varia muito essa questão das invocações gratuitas. Eu acho que o mais importante é você ter uma regra definida para como isso vai funcionar em combate. Eu acho que é o principal ponto em que elas vão aparecer, que você vai ter pessoas criando vantagens e usando esses criarem vantagens para usar as invocações gratuitas todas em conjunto, né? Porque no Fate vale muito a pena, porque se tiver um resultado muito alto, você garante que alguém vai ter que marcar uma consequência logo de cara, digamos assim, né? Para os dois lados é bem importante pensar nisso, assim, principalmente você como jogador, é melhor ter um super ataque combinado a lá Power Rangers do que vários ataques menores, assim. Então, tirando nessa parte, em geral, quando eu ia pensar em como as coisas iam funcionar, eu preferia talvez criar regras específicas para uma situação, para um conflito, ou não conflito, mas ou para um, eu esqueci o nome das outras, ou para um desafio, ou para um... Eu não lembro também a outra. Não lembro se é a oposição ou algo assim. É algo assim do tipo. Que são aquelas ações mais complexas. Eu preferia ou criar uma regrinha específica ali, ou ver como é que essas coisas iam funcionar. Eu particularmente, ou quando eu tava jogando, ou quando eu tava narrando também, meus jogadores preferiam muitas vezes criar coisas diferentes que refletissem alguma coisa que o personagem deles era melhor. digamos assim, né? Então cada um queria dar a sua contribuiçãozinha de um jeito específico, do que eles irem juntando num aspecto só várias invocações para usar de uma vez. Então acabava que a gente nunca tinha muito esse problema de usar várias invocações grátis de um aspecto só de uma vez, porque cada um preferia ficar criando o seu aspecto, digamos assim, para usar naquele ponto específico, né? E aí não tinha tanto esse problema. Eu deixava, quando você tinha um sucesso com estilo, invocar com usar as duas para uma ação só e dar bônus de mais 4. Porque eu achava que já que você foi tão bem, justificava você poder usar, mas nunca tinha pensado em alguém ter uma invocação com estilo e depois outras pessoas terem sucesso e você ter aquela pilha assim, de, sei lá, mais 8 ou mais 10 num aspecto só. Isso nunca tinha surgido assim na minha mesa. Em geral, cada um ia fazendo seus próprios aspectos e eles deixavam pro último personagem invocar todas ao mesmo tempo, digamos assim. É, isso daí é um detalhe que já aconteceu nas minhas mesas. Uma vez a gente jogando, não era eu que estava mestrando, eu estava jogando junto com o player, e a gente, o mestre deixava fazer a mesma coisa que tu, Fábio, permite, né? Fazer as invocações lá e tu poder nas grátis, né? Aí eu lembro que a gente resolveu fazer só de zoeira, 2 conflitos seguidos fazer isso. Eu lembro que todo mundo ficava montando, criava os aspectos ali. E aí, que funcionava no jogo, fazia sentido na narrativa e tudo mais e tal. E aí, pra um dos players que tinha, tipo, o melhor fight lá do negócio, a gente... Ah, galera, pode usar. Daí o cara se atorrava todas as invocações gratuitas. Eu lembro que ia tranquilo, assim, pra um mais 8 ou mais 10, assim, na situação. Aí, tipo, acabava automaticamente com o inimigo, entendeu? Ou então a gente inclusive usava isso pra... eu não lembro se no Fate tem a regra específica, tem uma regra específica pra ataque em vários inimigos ao mesmo tempo. Tem a questão de capanga. É, que normalmente nos jogos... Tem a questão de capanga e você divide dano. É que normalmente nas mesas que eu jogo, a gente acaba fazendo assim, a gente faz com que quando tu vai atacar vários, né, quando tu faz a rolagem, tu separa, tu divide os bônus que tu teve na atenção entre os vários inimigos, entende? Então, tipo assim, se tu rolou mais 4, tu pode dividir 2 para um inimigo e 2 para outro inimigo, entendeu? Aí a gente aproveitava para poder fazer isso usando essas invocações gratuitas a louca, assim. Aham, uhum. A gente vai falar mais sobre isso lá pra frente quando a gente falar sobre os testes. Mas, enfim. E eu acho que isso é legal porque o Fate tem um pouco aquela regra, vamos dizer assim, regra de ouro. Entre regras e narrativa, fique com a narrativa. Se as regras, tipo, não é bem isso que ia funcionar, mas vai ficar legal narrativamente, deixa. É como o Jean disse, normalmente, pela regra básica, você não poderia utilizar múltiplas invocações gratuitas em um mesmo teste. Só que é aquela história, muitas vezes isso é legal pra caramba e por isso que eu deixo. É, o que pode usar várias vezes é impulsos. Tu tem vários impulsos gratuitos aí, pode usar quantos for necessário. É bom até a gente entrar na questão do impulso pra esclarecer uma diferença entre um impulso e um aspecto de situação. Um impulso, gente, você recebe ele em determinadas situações, normalmente em sucessos com estilo em determinadas ações. Quando você tem um impulso... O impulso, ele é um aspecto de curta duração, que eles chamam. É, a ideia é assim, é um aspecto instantâneo. Imagine uma situação em que você tá socando alguém e você conseguiu desequilibrar esse adversário. Ele não fica desequilibrado o tempo todo. Ou ele vai cair, como resultado de uma outra ação de ataque tua que foi bem sucedida, ou de repente uma defesa dele que foi pior sucedida, ou então ele vai voltar a se equilibrar. Então... A ideia é que esse impulso é um aspecto que, uma vez que você utilizou ele gratuitamente, ele some. Diferentemente do aspecto de situação, que mesmo quando você acaba com as suas invocações gratuitas, você ainda assim pode utilizar ele pagando pontos de destino como qualquer outro aspecto em cena. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Ah, ia comentar, o próprio Leonard Balzera, que é um dos escritores do Fate, ele comenta que o Impulso é tão... É como se fosse aqueles clássicos, vamos supor, se fosse pensar em Dungeons and Dragons, na quinta edição, é como se fosse lá o teu ganhar vantagem no Dungeons and Dragons lá, que é uma situação bem, tipo assim, na hora, na verdade, que tu usaria. Ou se tu, vamos supor, alguns outros jogos, não lembro, não vou me recordar agora qual jogo pode fazer isso, que tu gasta um turno teu pra dar um bônus na próxima rodada, pra próxima olhada. A própria Leonard Balzera recomenda, tipo assim, ah, você não precisa ficar nomeando os impulsos. Tipo, só diz que tem impulso número 1, impulso número 2. Em vez de ter que nomear cada impulso especificamente, né? Perder tempo nisso. É, eu particularmente prefiro colocar um nome só por uma questão de saber o que foi que a pessoa utilizou e por quê. Mas sim, realmente você não precisa nomear impulsos. É, eu queria só voltar no, na questão lá dos de acumular as invocações gratuitas. Que eu voltei aqui, eu abri aqui a SRD do Fate. E pelo menos na SRD do Fate, que é na parte de invocação e compelindo aspectos, e tá invocando e compelindo e tal, tem as invocações gratuitas. E aí diz que você pode acumular várias invocações gratuitas juntas no SRD. É, tem bem assim aqui isso escrito, né? Então, tipo, pode, digamos assim, ou pelo menos a regra deixa funcionar desse jeito, né? E sobre os impulsos, eu acho que o importante de lembrar, assim, no caso dos impulsos, é que depois que você usa eles somem, né? Que a grande diferença do impulso para o aspecto é que depois que você usa o impulso, ele some, apesar de que você pode passar o uso para outro personagem. Digamos assim, o importante é isso, que o aspecto ele fica ali e você pode usar outras ações de criar vantagem, etc., para, digamos assim, abastecer ele de invocações gratuitas, mas o impulso não. Uma vez que aquele impulso foi utilizado, se você deixou outro personagem desequilibrado ou alguma coisa assim, depois que aquele impulso foi usado, aquele personagem não está mais, aquele inimigo, né, não está mais desequilibrado. Então você, para poder, digamos assim, para alguém poder fazer alguma outra coisa com aquilo, né, vai ter que usar outra ação para criar, para colocar e tal. Você não pode ficar como no, com os aspectos, o impulso não tem relevância narrativa, digamos assim, né? Então ele não fica. A relevância dele é curta. Isso é uma coisa que você também falou sobre passar o aspecto, que é importante. Quando você cria quando há um aspecto de situação, nem sempre esse aspecto de situação está sobre todo mundo. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo jogando narrativamente, eu joguei Darren Comics com o Rafael na Dungeon Geek. No início da aventura, todos os outros personagens foram dominados por uma entidade hostil, tiveram suas mentes dominadas por uma entidade hostil, menos eu. Então todos eles tinham cada um aspecto, dominado. Eu não tinha esse aspecto, porque eu não estava dominado mentalmente. Da mesma forma, depois eu fui criando situações em que não estavam abertos os aspectos que eu fui criando. É isso importante. Quando você for criar um aspecto, jogador, lembre-se assim, ah, eu tô criando isso, faz sentido eu liberar para todo mundo narrativamente? Às vezes é uma coisa que só o seu personagem tá sabendo naquele momento. Ou então, que é o contra-exemplo daquilo que eu falei lá atrás. Às vezes você tá naquele local, você percebeu uma cena, mas de repente, por exemplo, você tá cercado de pessoas hostis. Então, ao invés de você falar pros seus amigos, ó, eu descobri que o vilão tá com o joelho estourado. Naquele momento, você guarda esse aspecto para você. É uma forma de você até manter a tensão narrativa. Aí depois, na hora do vamos ver, você fala, né? Você pode falar, narrador, eu tô abrindo pra todo mundo utilizar. Tô falando, ó, ele tá com a perna estourada. Então isso é uma coisa importante de se ter em mente também, de, vamos dizer assim, de visibilidade. Ah, comentar, eu falhei horrivelmente no teste de percepção. Tem ali, bem do lado lá do recebendo mais 10 lá, também é possível fazer mais de uma invocação grátis. Então, vocês estão certos. Ah, às vezes, se você quer fazer uma coisa menos apelona, que é uma coisa mais realista, você pode também, enquanto narrador, falar, ó, você não pode utilizar suas 50 invocações gratuitas no aspecto ponto fraco do inimigo. Ah, não, mas isso daí é a particularidade de cada mesa do Fate, que é o legal, mas eu tava comentando em questão da regra, assim, pra explicar, pra gente dizer assim, ah, é assim, né, porque às vezes tem jogador que não lê o livro, né. Podemos então seguir adiante, senhores? Vamos entrar então em problemas do cenário. Se vocês ouvem também o Fate Masters, lá no início do Fate Masters a gente explicou sobre a criação de cenário em Fate. E uma das coisas importantes de você, quando você vai criar um cenário em Fate, é definir os problemas do cenário como aspectos. Então vamos imaginar o exemplo clássico de Senhor dos Anéis. Um aspecto que está no cenário de Senhor dos Anéis é a sombra de Mordor está se erguendo. É um problema que está acontecendo e que os personagens têm que lidar. Obviamente, esse problema é um aspecto como qualquer outro em cena. Então, os jogadores podem pensar, ah, como a sombra de Mordor está se erguendo, e eu como elfo não posso deixar isso passar barato, eu vou enfrentar esses orcs e vou bater neles, entendeu? É uma forma de você utilizar até a seu favor os problemas do cenário. Eu costumo utilizar isso muito também em desenhos animados, e alguns jogadores mais espertinhos já perceberam isso comigo, que é assim, eu sempre coloco no início o aspecto, desenhos devem ser engraçados. E eles conseguem perceber que dá para se utilizar isso para ter ganho, tanto em termo narrativo quanto em mecânico. Conseguir vantagens por essa questão de que todo desenho ele deve ser engraçado. Ah, exatamente. Isso, dá pra fazer vários e não tem limite, na verdade, de problemas de ou aspectos de cenário, na verdade. É, eu acho importante essa questão dos problemas pro cenário, que enquanto jogador, o legal é você aproveitar isso pra tentar puxar compels do mestre. Obter, forçar, isso, né? Você obter forçada obter em cima. Forçadas disso, então assim. É, se você está com uma situação em que você ou seu grupo estão precisando de fate point, diz pro mestre, olha, eu não sei se era aqui nessa cena, aqui nessa taverna, em que a gente tem acabado de sair do condado, é para ter alguma coisa ou não, mas como as sombras de Mordor estão se levantando, acho que já que a gente está fugindo de uns Nazgûl, podia acontecer alguma coisa que chama a atenção deles pra gente aqui, né? Já que se ela tá se levantando, ela provavelmente vai estar em todo lugar, né? Eles vão ter espiões em todo lugar. Então você tem a cena lá no, acho que é no Pônei Saltitante, né? Pônei Saltitante. Isso. E aí chama todos os Nazgûl e tal, e eles têm que sair correndo com o Aragorn, né? Então assim, usar esse tipo de coisa. Os caras não foram na do NPC que o mestre pôs e de repente é aquilo. Agora vocês vão ter que ir porque é isso ou virar uma fadinha de espada nas gul. É, então, e assim, tanto isso é bom pro mestre pensar assim e ter. É, eu gosto de pensar em ter problemas que podem virar eventos. Você usar, porque aí você pode dar pros personagens os fate points quando eles estiverem precisando. Aí você cria ali, coloca o evento e ou acelera o ritmo da aventura, ou diminui, né, atrasa os personagens, ou força eles a tomarem uma ação para eles não ficarem lá discutindo qual é o melhor, qual é o plano perfeito para eles conseguirem o que eles querem com o menor risco possível, né? E mostra isso que não, o problema que está para acontecer realmente está para acontecer, e olha as consequências de vocês estarem aqui discutindo, né? Tem esse aspecto, mas eu acho que também tem para os personagens darem ideias para o mestre, né, para fazer com que esses eventos surjam, para que eles consigam fate points, ou tornar a história mais interessante, ou então eles virarem isso a favor deles, né, já que, digamos assim, se a sombra está se levantando e eles estão em todo lugar, então significa que eu posso sim conseguir achar alguém que seja informante de Mordor, mesmo na menor vilazinha enfiada lá atrás. Então eu vou dar um fate point para botar esse detalhe narrativo, e aí eu vou conseguir me criar vantagem para saber para onde é que estão indo os orcs, ou por que que a gente aquela relíquia tal amaldiçoada está por aqui, por exemplo. Né? E achar um informante em qualquer buraco, digamos assim. Então, sempre pensar nisso para trazer esses elementos na história, a gente poder colocar os personagens poderem, digamos assim, fazerem o que eles quiserem, né? Darem realmente os detalhes para a história, para a coisa funcionar. Beleza. E deixe-me ver o que eu estava pensando agora, que eu ia entrar em... na verdade, isso que você citou, o Pedro, é bem interessante para você, jogador, também oferecer. É isso, gente, é oferecer possibilidades também pro seu narrador. Ok, eu tô nessa vilazinha bobo, excelente, em que não pega droga nenhuma, só que, sabe, né, sempre tem aquele canalha ali no cantinho, com o olhar mais esguio, que na verdade é um informante dos inimigos. Sabe, que chato, né? Toma aí um pontinho de destino. Vamos ganhar um pontinho de destino e se dá mal na jogada. É o que eu sempre faço nos jogos. Aproveitando que a gente estava mencionando isso, vamos falar um pouco sobre uma coisinha que a maioria das pessoas não se lembra, que são as consequências. Voltando lá atrás, a gente falou sobre combate, sobre dano, falou sobre estresse, e a gente falou sobre as consequências. As consequências são, vamos dizer assim, o pior dano que os seus personagens vão levando. É aquela hora que você começa a perder braço, começa a sangrar que deu o chafariz, suas tripas começam a ficar pra fora, ou então quando a sua mente começa a ficar corrompida por Cthulhu, ou os desejos insanos de um anel começam a se apropriar da sua mente, coisas do gênero. Isso é muito importante, porque tudo que a gente disse e toda consequência é fundamentalmente um aspecto, como qualquer outro. A única diferença é que quando você recebe uma consequência, o inimigo que criou, colocou em você aquela consequência, recebe uma invocação gratuita dessa consequência em cima de você. Então imagina aquela história, você apanhou, aí você quebrou uma costela, ok. Esse cara percebeu que você tá respirando mal, ele vai continuar te socando porque você não consegue se mover direito mais por falta de ar. E por aí afora. E aí, senhores, alguém quer falar ou dar alguma sugestão? Quer comentar? Consequências são o jeito mais fácil de você conseguir, digamos assim, o jeito mais efetivo de você conseguir invocações grátis de aspectos no combate, né? Se você der a consequência num NPC, você vai ter uma invocação gratuita que você vai poder usar próximo turno ou passar para um coleguinha, né? Porque as consequências têm essa coisa de elas serem invisíveis, digamos assim, no combate, né? Então é uma coisa em que você não precisa nem queimar muita cabeça para dizer, ah, como é que eu vou justificar passar essa vantagem aqui pro colega? Não, você fez um buraco no bucho do cara porque ele tá com uma tripa pra fora. Então, assim, todo mundo tá vendo aquilo, todo mundo pode se aproveitar daquilo, digamos assim, né? Assim como em combates sociais também, isso pode acontecer, você fazer o rei pensar que ele tá sendo traído pelo vizir para poder jogar uma conversa nele, coisas assim, né? São todas consequências, aspectos e tal, que você pode ir colocando lá na cena e que vão lhe acompanhar por um bocado de tempo, né? Que eu acho que talvez esse seja o grande problema das consequências, é que se ela não for leve, você vai passar umas duas ou três sessões com ela lhe atazanando um bocado de tempo. E uma coisa que eu queria comentar, é bem importante sempre um jogador se lembrar, as consequências, elas não têm tipo da mesma forma que os estresses. Se tu morre, vamos supor, o jogador botou uma consequência, sei lá, moderada, em que foi, sei lá, um braço quebrado, não sei lá. E a consequência grave pode ser, por exemplo, sei lá, início de depressão. E aí, Então, ou seja, a próxima vez que tu tomar a próxima consequência, tu não vai ter onde colocar, digamos assim. Então, elas não são divididas em tipos, né? Então, isso daí é bastante importante sempre lembrar, porque tu pode acabar acumulando muita consequência fazendo isso. Na verdade, você tem, de certa forma, um limite de consequências que você pode sofrer, né? Você tem 3 consequências, no feito básico pode chegar até 5, algumas regras mudam e tal, ganham mais. Mas, de qualquer jeito, normalmente, o teu limite de consequências é razoavelmente pequeno. Então, tem que saber dosar e aproveitar isso. Outra coisa, lembrando que quando você sofreu uma consequência em um combate e se rendeu, você tem uma consequência, você recebe pontos de destino pelas consequências que você sofreu. Cada consequência que você sofreu daquele combate te dá um ponto de destino, né? Te dá um ponto de destino adicional em caso de rendição. Então, de repente, você chegou e conseguiu uma boa, tomou uma consequência suave. Pode ser uma boa naquele turno, você às vezes se. Naquele combate você se render, dependendo do caso. Porque você ganha mais. Ponto de destino pra próxima. Pra próxima parada. Outra coisa que eu acho legal com as consequências é que um jeito muito tranquilo assim de fazer feito ser um jogo. Você ser um jogo. Não sei se mais realista, mas ele ser mais difícil, assim, ser mais sombrio. É você abrir para as consequências extremas, né? Que você tem. Elas limpam 8 de estresse, só que elas afetam o conceito do personagem, e vai ser algo que vai lhe acompanhar para sempre. Então, assim, porque se você abre essa consequência e aumenta a dificuldade dos combates, né? Falando para o narrador, com certeza vai ter um jogador que vai querer usar a consequência extrema em algum momento. E tem tudo pra ser um dos pontos altos ou do cenário, ou da campanha e tal. E com certeza vai ser bem legal, assim, né? Não, é porque eu ia lembrar que a gente tava falando de Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Eu ia até confirmar, Pedro, você errou um pouquinho. Página 157 diz o seguinte: você deve substituir um dos aspectos padrões por uma consequência extrema, certo? Conceito que não pode ser alterado. Um exemplo bem... O próprio Senhor dos Anéis... Vamos imaginar a seguinte situação. Frodo, até o momento em que ele chega lá na, no, lá em Barad-dûr, lá na Montanha de Fogo, ele tá com a... Tá com a dificuldade, sob influência de um anel. Aí ele pira na batatinha, o Gollum chega, arranca o dedo dele e aí escorrega na banana de Havana, pra entender aí... Quem conhece mais o cenário de Senhor dos Anéis vai entender a piada e cai lá nas chamas. Pode-se considerar que ali ele decidiu aceitar uma consequência extrema e se render naquele combate. O que acontece? O dedo dele foi amputado, o Frodo dos 9 dedos. E não só isso, ele não consegue parar de pensar num anel. Ele pode ter recebido, um anel me marcou demais. Que aí explica. E aí você vê por que, que ele não consegue mais aguentar a Terra-média. Ele tem que ir pra Valinor junto com o Bilbo. Então é só comentar, né? E tem aquela coisa, né? A gente aproveitou pra fazer a paralela com a analogia com o Senhor dos Anéis, porque acho que quem escuta a gente deve estar cansado de fazer analogia sempre com super-heróis. Você pode fazer qualquer... A sua consequência extrema pode adaptar isso. Isso é uma forma de modificar a situação. Uma outra coisa que é importante, agora a gente, até porque a gente vai falar sobre cura de consequências, é que uma consequência extrema, ela só é curada depois do próximo marco maior que o personagem sofrer. Isso é importante, gente. As curas de Fate, já entrando no nosso assunto... Quando você acaba um combate, todo o seu estresse é zerado. Digamos assim, você dá aquela respirada, passa um pouco de mentolate naquele cortezinho um pouco menos profundo e por aí afora. Nas consequências, é um pouco mais sério. A cura de consequências, normalmente é assim. Para você curar a primeira uma consequência suave, você tem que esperar ao final da próxima cena. No final da cena, onde você recebeu esse teu ferimento, essa tua consequência, Você muda ela. Então, digamos assim, ao invés de perna torcida, você pode colocar perna inchada ou perna em bandagens, alguma coisa do gênero. Se você viu o Cthulhu, Cthulhu não, Cthulhu seria uma consequência severa. Se você viu um Biak, ao invés de você estar desesperado, você pode colocar fobia temporária de morcegos ou coisa do gênero, para dar um exemplo. Para as consequências moderadas, você só consegue trocar elas quando você passou uma sessão inteira. No final da sessão que você tá, você renomeia ela. E depois, na outra sessão, ela é limpa. Eu vou até confirmar aqui pra não ter problema. Você pega e no final das contas você tem essa questão de você renomear sempre os aspectos. Quando você recebe uma consequência severa, você tem que esperar pelo menos acabar esse arco onde vocês estão para poder começar para poder curar, para poder começar para poder limpar. E como a gente já disse, no caso de uma consequência extrema, se o mestre estiver permitindo essa regra, você só muda ele no próximo arco maior do personagem. No próximo marco maior. A gente vai falar sobre marcos maiores quando a gente falar sobre evolução de personagem. Mas basicamente, o marco maior é quando você, digamos assim, evoluiu muito teu personagem, as coisas mudaram extremamente. Seria mais ou menos como se fosse um fim de uma temporada de TV. Não, isso seria muito mais um marco significativo. Marco maior é, por exemplo, imagina uma série de TV, por exemplo, que tem uma mudança muito brusca nas coisas. Por exemplo, eu não assisti Supernatural, mas eu vou chutar um exemplo. Tem lá Supernatural, aí os caras estão lá no início, no esquema vamos caçar o monstro da semana. Aí eles descobrem que tem uma treta acima deles entre anjos e demônios. E aí você tem uma mudança, aí você tem um marco maior, porque a coisa mudou totalmente de figura. Entende? A gente vai até falar isso bem mais pra frente. Ah, posso ter confundido os nomes dos marcos, porque os marcos são os nomes que eu nunca lembro exatamente. Aí a gente vê isso daí quando a gente falar maior dos marcos. É porque eu prefiro que, assim, quando eles dão os conceitos, né? Eu prefiro mais usar como, digamos assim, a base, a quantidade de sessões que eles dão no core. Né, tem lá, eles dizem que o marco menor geralmente deve acontecer no final da sessão. Você deve ter um marco menor. No máximo, até duas. Ou no meio de uma, né? Num marco significativo, é geralmente no final de um cenário. Então vai aí entre 3 e 5, talvez, né, para você ter um marco menor. E o marco maior é no final, digamos assim, seria a primeira parte importante da campanha. Você vai ter aí, eu acho que umas 8, 10, digamos assim, né? Seria 2 ou 3 cenários para você fazer. Então, tipo, eu prefiro usar esses números para ver quando eu tô estruturando onde é que eu ia colocar cada um, do que usar o conceito mais narrativo, digamos assim, porque às vezes no conceito narrativo você demora a dar os marcos. Eu gosto de dar os marcos, eu gosto de ver os personagens evoluindo quando eu sou narrador, pelo menos, né? Eu gosto, acho que é um jeito a mais das pessoas gostarem de jogar, elas estarem lá evoluindo e tal. E o marco menor eu acho importante, porque é um dos jeitos mais legais que tem de você mostrar que a coisa tá andando pra frente, que é o personagem ir mudando, o jogador ir mudando o personagem dele, a personagem dele, para ir colocando o que novo eles estão vendo e etc. Então ele é bom também no começo, né, quando a galera está começando a aprender a jogar, que eles ainda não tem tanto a manha, digamos assim, do Fate. É bom porque eles vão podendo mudar a graduação das skills, das abordagens ou das perícias, né, eles vão podendo trocar para fazer o personagem mais próximo do que eles querem, digamos assim. Ou muda um pouquinho um aspecto aqui, um pouquinho um aspecto ali, né? Eu acho isso legal pra eles irem dando realmente até chegar e fazer, tipo, não, esse realmente aqui é o personagem que eu queria jogar. Né? O Fate tem isso, assim, enquanto que você vai nos outros sistemas em geral, depois que você fez a ficha, acabou ali. Você vai poder, tipo, talvez trocar um poderzinho com outro e tal, mas fora isso, acabou. é aquilo ali, pronto. Aí o feito não, você tem realmente como ficar mudando muito o personagem, assim, é bem legal você poder ir sempre customizando o personagem pra corresponder ao que tá acontecendo na história ou tornar ele mais próximo do que você tava pensando que ia fazer. É, mas eu penso assim também, perfeito. Por isso que eu sempre comento e faço um comparativo com série de TV, que eu gosto bastante e costumo... Na minha opinião, é o mais fácil a gente consegue se relacionar hoje em dia, né? Consegue falar a mesma língua, né? Porque justamente, você para perceber o terminar cada sessão é como se fosse cada episódio. Tu pegar o significativo como se fosse uma série de TV, dependendo do tamanho dela, né? Normalmente, às vezes, é dividida em alguns pequenos arcos, né? Tipo, dá pra perceber que tem uma mudança, então é como se fosse o significativo ser... A metade dos episódios chegou à metade da temporada, mas é como se fosse um significativo. E o marco maior é o fim de uma temporada, normalmente. A gente vai falar, então, mais sobre isso quando a gente falar de evolução, até porque existem várias formas de você pensar isso, pensar em marcos individuais conforme o personagem, pensar conforme o tipo de desafio que eles estão enfrentando. Enfim, tem muitas formas diferentes de visualizar o esquema da parte de evolução do personagem, dos marcos. A gente citou aqui, só pra dar noção, que as curas, em especial das consequências severas, dependem muito dos marcos. Mas enfim, a gente já falou. E é sempre importante lembrar, gente, consequência não é um aspecto só ruim, ele é um aspecto como qualquer outro. Às vezes você pode chegar, mas como eu tô com a minha perna, eu amputei a perna, o cara vai olhar pra mim e vai achar que eu não sou de nada, mas eu desenvolvi minha forma de Kung Fu de uma perna só. Um exemplo, Demolidor, no início, antes dele descobrir os poderes, quando ele foi treinado pelo Stick, você pode imaginar que ele... Ok, as pessoas acham que eu sou um cego, mas eu aprendi a lutar Kung Fu com um cego. Então as pessoas não vão achar que eu sou um desafio tão, tão perigoso. Eu sempre brinco com aquela negada dos filmes B, assim. Ou não necessariamente filme B, né? Mas na verdade, muitos filmes às vezes têm isso. Por exemplo... Tu bota uma consequência suave e, sei lá, quebrou o braço. Que a consequência suave nunca é uma coisa assim tão, nossa, tipo assim, impactante nesse sentido, né? Mas pode, podemos fazer. Aí, na cena seguinte, né, quando vê o personagem já não tá lá com o braço quebrado. Aí lembra daqueles filmes, às vezes, quando a gente assiste, que o cara arrebenta a perna, tudo, tá mancando. Aí daqui a pouco dá umas duas cenas depois, o cara já tá tudo de boa correndo assim de novo. Pra mim, o melhor exemplo disso é como... na verdade, às vezes você pode dar um nome muito rocambolesco, uma consequência leve, uma consequência leve e tal. É o último filme do Batman, que você tem o Bruce Wayne, né? Ele tá praticamente aposentado por causa de um problema no joelho, né? Ele deixa de ser o Batman por causa de um problema no joelho. E aí, poucas cenas, ele vai lá, consegue uma maquininha, põe lá e resolveu. E aí volta a ser o Batman normal. Mas o bicho praticamente se aposentou por causa de um problema lá do ligamento do joelho, né? Obviamente, que na verdade o que era importante era o trauma psicológico e tal, não sei o que, todas as coisas, falta de motivação, blá blá blá. Mas tinha esse elemento também. Ele vai lá, põe um negocinho lá, uma maquininha qualquer e pronto. Taca ali pau lá, vai lá. E é engraçado, a gente voltou a usar o Batman de novo, não tem jeito. Sim. Outra coisa que dá pra fazer em mundos mais de fantasia medieval, mais fantástica, né? Você pode dar nomes maiores para as consequências, para, por exemplo, ficar mais claro o poder de cura de um clérigo, né? Porque se o clérigo tem lá, ele vai lá e limpa as consequências, digamos assim, né? Você pode dar nomes maiores para consequências menores para representar isso, por exemplo, já que você tem poção de cura a rodo e etc. E aí você se livra de ter que lidar com isso mais mecanicamente, digamos assim. Você passa simplesmente a considerar que um braço quebrado pode ser uma consequência leve, né? Uma consequência moderada vai ter que ser algo de quase morte já. Essa é uma questão que a gente também vai falar mais pra frente sobre como nivelar consequências. Vamos, então, encerrar essa parte... tinha dois tópicos aqui, mas tem um que a gente pode pular, que é a parte de criar aspecto em jogo, que a gente já falou bastante sobre isso. Então, a gente tá basicamente terminando essa primeira parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre questões envolvendo o uso de aspectos. O que, que vocês acham que é importante a pessoa levar em consideração ao utilizar aspectos? O principal que na verdade é uma coisa que eu ia comentar depois do Pedro, falando que o Pedro me deu uma ideia, né, do que tu tava falando, Pedro. E aí eu tava, peguei a pauta da gente, vou dar uma olhada e encaixo com aqui. Que é assim, ó, principal é os aspectos refletirem o tipo de jogo, o estilo de jogo. A gente tava falando da consequência. E, por exemplo, que o Pedro comentou, né, de um jogo de fantasia medieval, até dá pra botar consequências mais pesadas ou complicadas, né, porque os personagens podem se recuperar mais fantasticamente. E isso daí encaixa com os aspectos de forma geral no tipo de jogo. Por exemplo, se a gente for jogar algo parecido com Walking Dead, algo assim, dá pra poder fazer as consequências serem bastante mais impactantes, porque o jogo pede algo assim. Pede com que os aspectos, consequências, aspectos e tudo assim em geral, seja mais assim, complicado, mais difícil, mais de sobrevivência, por exemplo. Então a forma como a gente vai comunicar os aspectos no jogo é importante, se está de acordo com o jogo. Pedro, você tem alguma ideia de como falar sobre o aspecto? Sobre como, o que deve se levar em consideração? Eu acho que o mais importante é lembrar que o aspecto é tipo uma espécie de interface, né, entre a narrativa e as regras. Ele é o jeito mais fácil de você pegar algo que está como puramente narrativo e dar uma relevância mecânica, digamos assim, né? Eu acho que esse é o grande mérito dos aspectos, digamos assim, né? Você pegar algo que na maioria dos jogos é só, digamos assim, muitas aspas nesse só, mas só faz parte da história e torna ele um elemento importante dentro das regras do jogo, digamos assim, né? Então, sempre lembrar disso na hora de ter que resolver algum problema ou na hora de estruturar uma cena, alguma coisa assim, sempre lembrar que você tem essa ferramenta do aspecto e que muitas vezes você pode transformar algumas coisas, ter alguns aspectos a mais para resolver um bocado de problema, em vez de ficar dificultando as coisas, somando isso, aumentando um bônus daqui, botando um bônus acolá e tal. Você pode só transformar num aspecto, dar uma invocação gratuita e esse tipo de coisa assim para melhorar a vida, principalmente do mestre, né? E no caso do jogador, lembrar, se tá sendo falado e se tá acontecendo no mundo da história, pode virar uma vantagem a qualquer momento, é só você ter sorte lá quando for criar a vantagem, por exemplo. Né? Sempre lembrar disso na hora de usar os aspectos e lembrar que você pode pagar o Fate Point e adicionar um detalhe à história, né? Invocando o aspecto, fazendo com que aquele aspecto tenha consequência narrativamente e no jogo ali, né? É sempre importante para você fazer, digamos assim, possibilitar que seu personagem faça o que você quer. Eu coloquei aqui algumas ideias que eu acho legal. Primeira coisa é pensar no seguinte, gente, seja criativo na hora de nomear aspecto. Não bota só, em especial, aspectos que envolvem o personagem ou o cenário. Não coloca coisas simplesmente como forte, esperto. Coloca coisas como, tipo, filho da... o sétimo filho de um sétimo filho. Ou seguidor da Ordem de Amarante, ou qualquer coisa que possa agregar ao cenário. Aí depois, e aí entra a segunda parte. Aí você negocia junto com o narrador o que, que quer dizer dentro do cenário ser um sétimo filho de um sétimo filho e por aí afora. Entende? E lembra uma coisa. Aspectos são sempre... Eles não são a seu favor ou contra. Eles são ambos. Aspectos apenas são. Então, às vezes, você pode utilizar a sua dificuldade a seu favor. Eu gosto muito do famoso exemplo do Kanan Dragon. O cara fala, eu sou só um bêbado e senta porrada no Jiraiya com gosto e atitude. Entende? É aquela velha história. Como ele acha que eu sou só um bêbado, eu vou pegar... É justamente aí que eu vou pegar e sentar um pau nele. Isso daí encaixa uma aparência inofensiva. É... Vira uma aparência, numa espécie de aparência inofensiva. E o teu conceito também pode ser usado por você para se forçar. Então é aquela história. O super-homem é um super-escoteiro, como a gente já falou outras vezes aqui. Aquela história, ele vai salvar todo mundo. Ah, mas tem o Lex Luthor. Cara, é todo mundo. Todo mundo é todo mundo, inclui Lex Luthor. É, e não é que nem o Superman lá do... do Snyder lá, que mata pessoas. Eu acho que uma coisa que é importante é o seguinte. É, foi uma coisa que eu senti falta jogando já, e que alguns amigos meus também já disseram pra mim que sentiram falta jogando, é você ter um aspecto que diga só sobre uma mania, algum defeito, alguma coisa do comportamento só do seu personagem, pra às vezes você poder pedir o compel e isso só te afetar e você não ficar pensando: nossa, como é que eu vou trazer que eu sou perseguido por tal instituição agora? Será que isso vai fazer sentido com a história e tal? Não sei o que, mas seu personagem é alguém que, digamos assim, não tem noção nenhuma de etiqueta, você pode se colocar em um bocado de confusão sozinho, né? Sem ter que ficar mexendo e alterando muito a trama e tal. Então, assim, você quer ter uma fonte tranquila e que vai ser divertida de interpretar de compel, faz um aspecto assim, que aí quando você estiver precisando de fate point, você pode se meter nas enrascadas meio que sozinho, digamos assim, e sem ter que ficar pensando muito como isso vai atrapalhar a trama e tal, né? É sempre um jeito legal, uma coisa assim a se pensar. É, você tem um exemplo de clássico isso no próprio Fate, na página 12, né, do Fate português, que tá lá a questão do Êxodo, por seu aspecto, não entendo absolutamente nada. É uma forma de se ver as coisas. Mas sim, você pode, de repente, se você não souber como aquilo pode se forçar, de repente, mestre, tem alguma coisa que pode se encaixar, que eu possa me... algum aspecto meu que possa dar, me fazer dar mal nesse momento, pra eu ganhar um ponto de destino? Aí você olha, isso é uma coisa até que é boa, porque você tem que pensar que se o Fate recomenda de 2 a 4 jogadores. Com 4 jogadores, o mestre tem, fora os aspectos, os outros aspectos, são 20 aspectos para gerenciar. Eu jogo em mesas de... já joguei em mesas de 6 a 7 jogadores, onde eu tinha que gerenciar 35 aspectos diferentes. Ou seja, não dá pro narrador também lembrar o tempo todo de todos os aspectos de todo mundo. Mesmo que ele faça colinha, é uma interrupção que às vezes vai ser complicada. Sim. É, ser voluntarioso na hora de pedir forçadas ou sugerir forçadas a algum outro colega jogador é sempre, assim, muito bom. Ajuda muito o mestre e as histórias vão ficando cada vez mais interessantes, porque mais coisa tá acontecendo. Né, vai trazendo mais detalhes e vai ficando tudo melhor, assim. Com certeza, uma coisa que eu acho que a gente já até falou no episódio passado, né, mas que é sempre bom reforçar, é: seja proativo. Peça, sugira e sugira forçadas. Ah, é isso aí, você sintetizar aí tudo, basicamente. Porque eu sempre comento isso aí, o jogador é sempre proativo. Que a gente quer todo mundo contar uma história divertida que todo mundo pode dar risada depois dos momentos, né, lendários e memoráveis. Então, acho que a gente já conseguiu até falar bastante sobre aspecto. Como vocês viram, todas essas coisas são bem amarradas umas nas outras. É por isso que a gente está fazendo essa revisitação às regras. No próximo podcast nós vamos começar, vamos revisitar a parte de perícias e abordagens, onde a gente vai comentar sobre como pensar bem perícias, como pensar bem as abordagens, como não ficar tentando resolver tudo só com a mesma perícia, a mesma abordagem, por aí afora. E aí até como uma forma de você sempre oferecer mais possibilidades para o narrador e também ter mais possibilidades para o seu personagem. Antes da gente encerrar, lembrando sempre: hashtag RolandoMais4 na comunidade Fate Brasil do Facebook, comunidade do RolandoMais4 no Google Plus, e-mail RolandoMais4@gmail.com.br, gmail.com, não tem BR, eu ia falar BR, mas enfim. Lembrem, mandem suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, para a gente poder melhorar cada vez mais e passar mais informações e ver onde vocês estão tendo dúvidas, para a gente poder clarificar e tudo mais, de maneira que todo mundo possa se divertir, porque, como a gente diz, também no Fate Masters, mas aqui, quanto mais Fate, melhor, né, gente? Sim. Uhum. Com certeza. Então, por hoje é só, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!